faleceu Claudio Heil. Evitado atentado no estádio de Borussia Dortmund. E no futsal, a primeira derrota do Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, na Taça de Portugal. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Um café, por favor. Aos domingos, à 1 da tarde, António Marcial abre as portas ao bar da Antena Web e oferece-lhe um café com música. Café com música. Domingos, 1 da tarde com António Marcial. Só aqui, no bar da sua Antena Web. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha, aí, olha. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? É para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu. Ou escolho eu? Escolho eu, então. Escolho eu? Não, escolho eu. Agora sai, escolho eu. Não, escolho tu, quer dizer, escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Onde na web? Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir, porquê não posso? Não deixo. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio? Agora podes ouvir. Está bem. Escolhe tu, escolho eu, sábado, 6 da tarde, antes não é? Posso ouvir? Agora podes. Então toca aí. Bom. Boa noite. Fábio Coentrão poderá estar de saída para o Bayern de Munique. A proposta, concretamente, ainda não foi avançada, mas o jornal alemão Bild vai adiantando que o Bayern de Munique está a pensar em investir 60 milhões de euros no mercado internacional para adquirir novos jogadores. Cerca de 25 milhões desses 60 milhões previstos devem ser gastos com o internacional português Fábio Coentrão, o jogador que tem tido uma exibição espetacular no Sport Lisboa Benfica e que tem sido um dos jogadores de referência do clube encarnado. A equipa do Bayern de Munique tem já um plano B, que é contratar um holandês do Ajax para o lado direito da defesa e Philipp Lahm voltar ao lado esquerdo, ao qual já está bem orientado. Mas o interesse é mesmo pelo internacional português. 25 milhões de euros será um valor mais ou menos este que o clube bávaro está disposto a pagar pela transferência de Fábio Coentrão. Ainda como disse, não há nenhuma proposta avançada de forma concreta, mas já vão avançando os jornais desportivos da Alemanha. Acabou a participação portuguesa no torneio de rugby IRB 7 Series em Hong Kong. É considerado por muitos como um dos melhores torneios do mundo na modalidade. E desde 1993 que Portugal não ficava nas 8 melhores seleções do mundo. Perdeu hoje frente à África do Sul por 28-5 e já anteriormente havia perdido por 33-5 frente à Nova Zelândia. Termina aqui, em Hong Kong, a participação de Portugal no rugby, no 7 Series. Da Europa, resta agora a Inglaterra e a Rússia. Antenoev, desporto. Pode parecer estranho, mas a derrota do Leões de Porto Salvo é, de facto, motivo de notícia. É o primeiro desaire oficial do Clube de Oeiras. O Clube Recreativo Leões de Porto Salvo perdeu hoje a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futsal frente ao Sporting Clube de Portugal no Pavilhão de Louros por 6-2. A equipa comandada por Ricardo Lobão não conseguiu fazer frente ao poderio do atual campeão nacional. No intervalo ainda se registavam 2-2, com os de Porto Salvo a conseguirem reduzir a desvantagem de 2-0, conseguindo ir para o intervalo em igualdade. Mas a segunda parte foi arrasadora. Em 5 minutos, os Leões do Sporting Clube de Portugal marcaram 4 golos em apenas 5 minutos. Um resultado que a equipa do Leões de Porto Salvo já não conseguiu sequer reduzir. 6-2 foi mesmo o resultado final a favor do Sporting Clube de Portugal, que segue em vantagem para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Essa mesma segunda mão que irá realizar-se na próxima quarta-feira, a 6 de Abril. Apesar de ser uma desvantagem com 4 tentos, nada está garantido para a equipa do Sporting Clube de Portugal. Até porque os Leões de Porto Salvo só tiveram um empate nos jogos que realizaram na 2ª Divisão. Tirando isso, foram só vitórias. Esta foi a primeira derrota oficial da equipa de Leões de Porto Salvo nesta época 2010-2011. E pode já dizer este ano que Tó Neves diga adeus ao hóquei em patins, não como treinador, mas sim como jogador. A contar já 45 anos e muitos, muitos anos de carreira, Tó Neves pondera finalmente abandonar a carreira de jogador de hóquei em patins. Conta que com 29 anos já o chamavam de veterano, mas mesmo assim seguiu em frente e pensa ter quebrado um tabu no hóquei em patins em Portugal. É um dos mais prestigiados jogadores no panorama nacional da modalidade. Em 82-83 foi campeão da Taça das Taças Europeias com o Futebol Clube do Porto, clube que representava na época. Atualmente, Tó Neves, treinador e jogador, representa a equipa da União Desportiva Oliveirense, que é atualmente o terceiro classificado no Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Está descansado porque diz que a equipa tem atingido maiores níveis de confiança e sente que, como jogador, já não é propriamente necessário na equipa. Mas diz que pretende continuar a carreira de treinador e, precisamente, na equipa azemense, a União Desportiva Oliveirense. Tó Neves tem uma das maiores carreiras no hóquei em patins em Portugal. Faleceu Cláudia Heil, judoca de 29 anos, austríaca. O corpo da desportista foi encontrado esta madrugada às 2:15 da manhã, hora de Lisboa, 3:15, hora de Viena. Cláudia Heil caiu de um 6º andar e porque não há sinais de violência, tudo aponta para suicídio. A judoca abandonou a modalidade em 2009, mas não foi por isso que abandonou o desporto. Dedicou-se à gestão desportiva e ao treinamento de jovens. Cláudia era uma pessoa alegre e com muitas ideias. Dedicou toda a sua vida ao desporto. É assim que a descreve Paul Kutscher, presidente da Federação Austríaca de Judo. Foi no site desta federação que a notícia foi publicada. Cláudia Heils conseguiu vários triunfos, apesar da sua carreira ter sido curta. O que mais se destaca é o ter sido medalha de prata nos menos 63 kg nos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano de 2004. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, 3 engenhos explosivos foram hoje localizados e neutralizados pela polícia alemã no estádio do Borussia Dortmund. Tudo começou em fevereiro, quando um e-mail foi enviado para a Embaixada Alemã em Islamabad, no Paquistão, dando conta de que poderia em breve ocorrer um atentado. A notícia rapidamente chegou à Alemanha, que começou a investigar. Ora, hoje foram encontrados 3 engenhos explosivos. Também foram neutralizados e outros tantos foram encontrados em casa do suspeito, o autor do e-mail, que foi detido na passada terça-feira e que revelou mais pormenores sobre este atentado no estádio do Borussia Dortmund. Como dito, no próximo sábado, o Borussia, o principal candidato ao título, recebe a equipa do Hannover. O presidente do clube visitante, Martin Kind, já diz que não tem medo e que nem passa pela cabeça adiar o encontro. Diz que será um encontro seguro e atrativo e que o medo é um mau conselheiro. A edição do Desporto Antena de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã às 8 da noite. Não se esqueça que agora, às sextas-feiras e durante algumas semanas, vamos ouvir alguns hinos de clubes de futebol em Portugal.